Cidade de Neon, sejam bem-vindos. Daqui eu vejo a cidade iluminada pela luz de neon. Prédios, ruas, chama de pedra. População infectada pela fera das trevas. Uma terra onde ninguém conhece ninguém. Aperto de mão, sorrisos falsos, sonhos fracassados, vocabulário ultrapassado. O mundo ensina como melhor enganar, mentir, roubar, matar, atirar. Projeto disparado contra os valores morais, intelectuais, como entender quando liga na TV. Mulheres seminuas, famílias expostas, sem lógica, invasão audiovisual proposta. Jogatina, o nosso povo precisa é ler mais a Bíblia, se livrar do faraó do mundo moderno. Frieza, ódio no olhar, os quilates das correntes não irão salvar. Utilitado, engatilhada, HK será apenas um som no infinito. O eco da alma congelada grita por socorro. Será que estou ficando louco? Não me vendo, não me calo. Como os montes de Sião, eu não me abalo. Nem Osama Bin Laden derrubaria o adorador. Olha pra mim e digo o que você vê. Correr pra quê? Aqui eu vejo a luz da cidade de neon. Aqui eu vejo o que é mal, o que é bom. Aqui eu vejo a luz da cidade de neon. Aqui eu vejo o que é mal, o que é bom. Renegados, mutilados pelo pecado, estão no alvo, contaminados. Cê acredita? Troca munição do Brasil israelita. Reflita. Prostituição, alcoolismo, degradação dos irmãos na missão. Kamikaze, não perde viagem, derruba a torre e o poder. Ninguém tá de passagem, que cê quer ver? Hospitais sem atendimento, mendigo de frio. Morre ao relento, tipo um vírus, antrax. Criança de overdose, quando fuma crack. Homicídio culposo, mulher abandonada, foi traída na Babilônia louca madrugada. Não pega nada, é tudo acessível. Político, corrupto, de terno, vendido. Tem gente ruim, tem gente boa, mas eu tô vendo que ninguém tá à toa. Jogador de futebol, dinheiro, mulher, carro, luxo, fama. Criança no farol, vende doce, cadê a grana? Saia da lama, não entre em coma. Tudo que aparenta não é o que se vê. Violência, crime, chacina, TV, ilusão, em busca do cifrão. Se você quiser mais, tem a dança do milhão. No vapor tem uma pá, no terror de HK. Granada holandesa servida no jantar de sete galo a mil. Dezena imigrantes, valorize sua esposa e não as amantes, como diamantes. Lapidado com mais belo valor, sua alma resgatada de volta ao Senhor. Talento tem um monte, por aqui também morou. Tá na pista, tem uma par de músico e os evangelistas. Artes cênicas, dança, teatro, atleta, lutador, conquistando seu espaço. Vem no vácuo e trilhe a estrada do bem. Um caminho de glória rumo a Jerusalém. Vem, vem, vem! Aqui eu vejo a luz da cidade de neon. Aqui eu vejo o que é mal, o que é bom. Aqui eu vejo a luz da cidade de neon. Aqui eu vejo o que é mal, o que é bom. Ou você cai com a Babilônia, brilha na luz de Jesus. Só vai ficar de pé quem tá firmeza na cruz. Dando um rolê pelas ruas é que dá pra perceber que o bicho tá pegando, é dois palitos pra morrer. Nas ruas do Capão, em todo Santo Amaro, no Brasil inteiro e não somente em São Paulo. Em qualquer lugar do mundo, cão quer devorá-lo. As cidades estão sujas, estão contaminadas. Tem seringa no chão, tem gente na calçada. Tem maldade no ar, malícia na jogada. Tem ódio nos olhares, a morte reina nos bares, homens de gelo e mulheres vulgares. Tá tudo frio, todo mundo se perdendo. A cidade tá sangrando, a cidade tá morrendo. Deus do céu tá vendo, só que aqui ninguém tá nem aí pra vê-lo. Eu vivo na Babilônia, mas eu sou de outra pátria. Eu tô morando aqui, mas eu tenho outra casa. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. Capitalismo do inferno que deixa o povo cego, mas tão certo quanto furos dos pregos que estavam nas mãos do mestre. A Babilônia vai cair, vai ser um fim da peste. Aqui eu vejo a luz da cidade de neon. Aqui eu vejo o que é mal, o que é bom. Aqui eu vejo a luz da cidade de neon. Aqui eu vejo o que é mal, o que é bom. Haha, é desse jeito, rapaz. Capitania 33, Clebão, Juliana, LCJ. E da banca, Apocalipse 16, Pregador Lu. Ritmo profecia, aos irmãos da periferia. Salve, assim, Capitania. Salve, salve. Salve, capitania.